Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 21. Marcos 1, 21. Veja ali. E com certeza faremos descobertas na palavra de Deus. Guarda bem no seu coração o que você vai ouvindo. E se você chegou aqui hoje à noite com uma doença, o propósito da palavra de Deus dessa noite é para curar os enfermos. E se você não está doente, melhor. Aí você vai orar por alguém que está doente, ou fora daqui, à distância. Você vai interceder por essa pessoa. Porque eu tenho plena convicção que uma parte do evangelho que Jesus trouxe, da boa notícia, é cura. Outra parte do evangelho é nos libertar dos nossos males. E tem gente que tem males tão expostos que às vezes tem uma manifestação diabólica na vida delas. Acontece, mas Jesus cura disso. E tem gente que tem males discretos, males não tão perceptíveis por outros. Uma pessoa às vezes só tem males no seu interior, nem sempre isso é público, mas também desses males Jesus quer nos libertar. E com certeza, todos nós precisamos crescer no caminho da cura e do livramento. Você concorda com isso? Amém? Vamos ler aí Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele, daquele homem. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Um novo ensino? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, Jesus e os apóstolos, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém, meus irmãos? Se você notar, três coisas. Primeiro, Jesus está ensinando a palavra. E o ensino de Jesus nunca é somente uma coisa teórica. O ensino de Jesus nunca foi, pode ler na Bíblia, nunca é, vou fazer um discurso. Jesus trazia a palavra, e a sua palavra sempre ela era sucedida de acontecimentos. Quando Jesus chegava num lugar, na verdade era o próprio reino de Deus vivo. O reino de Deus andante, falante, que chegava num ambiente. Aqui estava Jesus, então, ensinando numa casa de oração. E as pessoas estavam maravilhadas com o ensino, e de repente Jesus é interrompido na sua ministração de palavra. E aparece naquele lugar um homem tomado por um espírito imundo. Vejam, um espírito sujo, um espírito maligno, nojento. E ele vem, sim, gritando-se, espalhafatoso, para interromper a palavra. Para que Jesus não continuasse aquela pregação que ele estava fazendo. era uma forma, alguém chegando, gritando, se impondo, era uma forma de intimidar. Mas Jesus, um homem cheio de Deus, imediatamente percebeu aquilo que se passava, que espírito governava aquele homem. E Jesus assume uma posição de autoridade. E imediatamente diz àquele homem, que estava endemoniado, cala-te, fecha a sua boca. A gente está falando aqui, mais ou menos educadamente, a letra da Escritura Sagrada está bem polida. Mas se fosse de uma maneira mais grosseira, cala a boca. O negócio meio foi enfrentamento. Jesus não disse para aquele endemoniado, faz favor, fecha tua boca por uns instantes, deixa eu terminar a pregação. Não, não é falta de educação, mas é uma posição de autoridade. E Jesus assume o comando naquele lugar de novo. Vejam, a autoridade de Jesus se estende ali onde tem uma obra maligna governando. Esse homem estava na casa de oração, portanto, era alguém que veio para o culto. Era alguém que provavelmente na sinagoga tinha orações, tinha ensino da palavra e tinham hinos. Parece mais ou menos os passos de um culto evangélico. E ali estava esse homem quietinho até o momento em que Jesus entra em cena. E quando Jesus entra em cena, o espírito maligno logo entra em cena também. E há um confronto de poderes, não de poderes iguais. Essa aqui foi uma briga desigual. Você concorda comigo ou não? Ah, não pode alguém dizer, será que o demônio ia vencer? Será que... Não, não existe esta possibilidade. O Senhor é infinitamente maior do que qualquer oposição. Não existe isso, irmãos. Se você, às vezes, luta, percebe que um demônio está te tentando, está te atacando, reaja. Assume o comando da tua própria vida. Se você vê que um espírito maligno atacou uma pessoa e aquela pessoa fica possessa, assuma o comando sobre ela, porque ela própria não está no comando naquele momento. Afinal, ela está tomada. O sistema nervoso central dela não funciona mais sob seu próprio comando. Eu nunca esqueço uma vez que nos chamaram num lugar e a pessoa tinha quebrado tudo dentro de casa. E aí eles telefonam para o pastor. Quando não tem mais jeito, chama o pastor. Né? Mas eu vou mandar outros no meu lugar. Eu tenho uns quantos irmãos aí com totais condições. E chegamos lá, a pessoa tinha acabado com a casa, os móveis, fogão, geladeira. A vizinhança na frente da casa toda. Era barraco mesmo, era o típico barraco naquele sentido de escândalo, tá? E aí as pessoas disseram, pastor, entra. Irmãos, pela graça de Deus, eu vou dizer para vocês, e eu quero que todos tenham a mesma atitude. Pela graça de Deus, entrei sozinho, inicialmente sozinho na casa. De parte, cômodo em cômodo, quarto, cozinha, sala, sumiu o homem. De repente, o indivíduo estava aninhado num cantinho e com o facão na mão. Aninhado. Não, não tem medo. Tu está com Jesus ou não? Então não tem medo. Medo é para quem está sem Jesus. E o indivíduo levantou. E veio rosnando como o cachorro brabo. E eu não me mexi do meu lugar. Ele veio até mim e foi nariz com nariz. Literalmente. O olho estava a 2 centímetros ou 3, um do outro. E ele rosnando, e eu e Jesus, eu disse, cai por terra, demônio! E o indivíduo começou a rodar, e pum, no chão, estatelou. Quando acordou, O que está acontecendo comigo? A pessoa não tinha consciência do que se passava com ela. Mas nós temos que assumir, irmãos. Você, mas pastor, eu posso? Se você tem Jesus, você pode. Mas pastor, isso não é perigoso? Tem irmãozinho que diz, ah, depois o demônio vai retalhar, vai perseguir meus filhos. E cá, teus filhos estão aonde? Debaixo de que cobertura? Meus filhos estão debaixo do sangue de Jesus. Não tem essa, meus irmãos. Parece que o demônio tem tanto poder, ele tem, mas quando perto de nós, perto do nosso Senhor, ele é um miserável. Irmãos, essa é a postura, por isso as pessoas ficaram aqui nos dias de Jesus embasbacadas. Mas o que é isso? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Sabe qual a autoridade? Que a igreja opera hoje na autoridade do nome de Jesus. Também demônios vêm nos visitar, você sabe disso. Demônios vêm nos tentar. Demônios aparecem nas nossas casas, às vezes aparecem. Eu quero te incentivar a ser um crente, que quando isso acontecer, se quiser me chamar, pode, eu estou aí para te ajudar. Mas eu quero te incentivar a crescer nessa hora, porque na hora da crise, vamos chamar uma hora de crise isso aí. Tem duas coisas que nós fizemos, ou crescemos ou diminuímos. Então, cresça na crise. Se aparecer uma coisa dessa, cresça. Coragem, fé. Afinal, a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, aquele que governa o mundo aí fora, maior é o que está em nós. É claro, se você tem medo, e se você é um crente meia boca, então tu tem que ter medo mesmo. Tu tem que ter medo mesmo. Porque daí o maligno vai te envergonhar. Um dia uma pessoa estava indo, veio pedir socorro e nós estávamos indo até a casa da pessoa endemoniada. E a pessoa que veio pedir o socorro em favor da outra, era uma cristã, mais ou menos. Estávamos indo, no meio do caminho, a pessoa mais ou menos disse, pastor, eu tenho que te confessar um pecado. Porque eu estou indo lá e eu sei que se eu não confessar até chegar lá, o demônio vai me envergonhar. Ela confessou o pecado, essa pessoa. Ministrei perdão para ela em nome de Jesus, porque onde tem confissão, arrependimento, é isso mesmo que a gente faz. Chegamos lá, a primeira coisa que a pessoa possessa disse, eu vou falar teus pecados. Eu disse, cala a boca, ela já falou. Assim é a coisa. Assume. Assume o teu lugar no reino de Deus. Olha aqui, Jesus assumiu naquela sinagoga. Ninguém sabia o que fazer. Jesus sabia e fez. Pois bem, terminou aquilo ali. Estavam, versículo 29. Eles saíram da sinagoga e foram com Tiago e João diretamente para a casa do Simão, o Pedro. Olha onde está acontecendo o reino de Deus. Na sinagoga, que era a casa de oração. Casa de oração dos dias de Jesus só entravam homens. Mulheres não. Só os homens liam a lei, chamada Torá. Só eles liam. Pelo menos ali em público, no salão. Podia a mulher, talvez, ler em casa. Mas agora Jesus está indo na casa da pessoa. Saiu do ambiente de culto e foi num ambiente completamente privativo, particular. A casa de Pedro, lá está a sogra dele, do Pedro doente. Pois, vejam onde o reino de Deus vai. O reino de Deus acontece aqui no nosso meio, sim. Acontece nas nossas casas, sim. Lá foi o Senhor. A mulher ardendo em febre, e olha só, se ele repreendeu a febre. Então, meus irmãos, é porque a sogra do Pedro tinha aquela febre de origem espiritual. Aquela ali, não são todas as febres, tá? Se o mosquito da malária te picar, não precisa dizer que foi um demônio. Aí foi um mosquito. Mas aquela febre ali, a origem era espiritual maligna. E Jesus repreendeu a febre, a mulher ficou boa e passou a servi-los. Libertação de obras diabólicas, de obras malignas, é o Evangelho. Cura divina para o nosso corpo, é Evangelho. É Evangelho, irmãos. Tu pode pedir isso? Pode. É um direito nosso? Sim. Afinal, filhos de Deus são herdeiros de Deus. Você é herdeiro. Você é herdeira. Pode pedir. Ah, Deus, eu preciso de um milagre, pois bem. E Ele é o que tem o poder para o milagre. Você é necessidade e Ele é a oferta. Pronto. Casou. Mais adiante. Você viu que Jesus agora, verso 32... O Senhor, à tardinha, foi para a porta da cidade. Olha lá, sinagoga, casa, agora na rua. Se fosse hoje na nossa cidade, na praça. Está ali Jesus na praça da cidade. E trouxeram a Jesus todos os enfermos e todos os endemoniados. Bom, saber quem está doente, a gente sabe fácil, né? E como é que sabiam quem estava endemoniado? As pessoas já vinham tendo crises de possessão. Hoje se chama muito de manifestações. As pessoas, os vizinhos sabiam. Oh, fulano lá, dá uns ataques nele. Também não quero misturar que tem ataque que é de origem cerebral, que é ataque epilético. Não vamos misturar as coisas. Nós temos que saber o que é o que. Mas esses aqui... Está claro que a Escritura deixou dito aqui para nós que era de origem maligna. Todas as pessoas endemoniadas. Quando souberam a fama de Jesus, o que o Senhor estava fazendo, o que Ele fez na sinagoga, na casa do Pedro. A tardinha toda a cidade parou. Esse troço de Facebook aí, que o pessoal é rapidinho, né? Isso aí é uma lentidão terrível. Perto disso aqui. Ei, esse negócio aí de internet, isso é muito lento, meus irmãos. Aqui é muito mais rápido. O milagre se espalha muito mais rápido que os teclados. É ou não é? Você conseguiria reunir toda a cidade pelo Facebook? Não. Até porque é uma parte pequena da população que tem. Classe média tem todo mundo, mas os bem pobres não tem. A gente não pensa, ah, todo mundo tem. Não, não vai nessa, não. Vai aí na volta, tu vai ver que não tem. Nós circulamos em tudo que é lugar. Pois aqui estavam eles, agora a cidade toda parou. Mas um detalhe, veja o verso 32. Veja aí comigo. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus os doentes endemoniados. Olha o detalhe. Que hora? Depois que o sol entrou. Por quê? Era sábado. Era o dia santo. Dos judeus, o dia que começava a sexta tardinha, que não podia se trabalhar, não fazer nada. Portanto, na cabeça deles, da população, aquela obra de Jesus só podia ser feita depois de entrar o sol. Porque era considerado um trabalho secular, como se Jesus fosse um médico. Um médico, então, só pode começar a trabalhar, na imaginação deles, após as 18. Veja, mas continue me acompanhando o pensamento. O que é que a população tinha em mente? Que a cura divina para o corpo é algo secular. E Jesus está dizendo, a cura divina pode ser feita em qualquer hora. Ele já tinha feito na casa do Pedro. Porque não é secular, é algo sagrado. A obra de Deus no nosso corpo. Ah, porque tinha já filosofias antigas que diziam, o teu corpo não presta. O teu espírito é sagrado. Nos dias dos Atos dos Apóstolos já apareceu ali filósofos estoicos. Você já leu na sua Bíblia? Né? Os epicureus era outro tipo de filosofia dos dias de Jesus, dos dias dos apóstolos. Filosofias extra-bíblicas. E aí acontece, meus irmãos, que as pessoas diziam, o espírito é bom, o corpo é mau. E isso ainda está rolando por aí hoje. Não sei se você já percebeu. Às vezes até no meio cristão está rolando isso. Ao Jesus curar as pessoas, ele está dizendo, o corpo é sagrado. O que o apóstolo Paulo falou? Que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não delega. Jesus está dizendo, não delega para o ambiente secular. Ah, os médicos fazem. Os médicos podem fazer, sim, irmãos. Tem muitas capacidades boas. Hoje tem muita pesquisa, muito remédio. Tem muita coisa boa. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Se Deus não fizer, não tem médico. Se Deus não fizer, não tem remédio, meus irmãos. Não tem. Olha aqui, a igreja, esse é um legado, é uma herança que foi dada para a igreja ministrar cura. Dito ali no início do culto, em meu nome, expirirão demônios e curarão os enfermos. A cura é algo que nós temos que ministrar mais. Tem um filho doente em casa, ora. Tem um marido doente, ora. Tem esposa doente, ora. Tem alguém aqui na igreja, ora. Tem um vizinho doente, vai orar. Porque eu creio de todo o meu coração que a obra que Jesus fez e pediu para a igreja dar continuidade, nós realmente precisamos fazê-la, pô-la em prática. Ah, Deus vai curar todos? Não sei. Tem soberania de Deus, é que sabe. Mas nós temos uma tarefa e uma ordem a seguir, impor as mãos sobre os enfermos, orar para eles para serem curados. Olha, às vezes a igreja também delega tudo para os médicos, tudo para os médicos. Eu não tenho problema com médicos, viu? Até tem parentes meus que estão nessa área. Eu não tenho problema. Isso é uma solução para o mundo. Mas a igreja tem que oferecer algo ainda mais. Não entregar para o secular algo que Jesus deu para nós. Entenderam por que as pessoas foram depois do pôr do sol? Entenderam? Nós podemos ir no médico? Podemos. Mas sempre, em primeiro lugar, buscando o nosso Senhor para a nossa cura divina, meus irmãos. A cura é uma vocação que Deus deu para nós. Pena que a igreja tem delegado isso muito. Feito como a população. Olha, o sagrado, a igreja cuida do espiritual, é o sagrado. Pensa, vamos entregar o corpo para a medicina. Isso a gente não diz, mas está lá no nosso, os entendidos, subconsciente. Está lá dentro às vezes. Quando alguém de nós adoece, a primeira coisa que vem à cabeça, médico ou Jesus? Acho que é muito cristão, médico. É pecado? Não sei. Não sei. Fala com o Senhor. Hein? É pecado recorrer ao médico imediatamente, a primeira coisa? Não sei, mas se você tem um recurso maior e primário, por que ir para o secundário e menor? Vá para o Senhor, vá para o Senhor. Mas pastor, e se não der o que eu estou pedindo? Qual a garantia que dará na outra ponta também? Nenhuma. Nenhuma. Entenderam por que as pessoas foram? Sim, vocês entenderam, irmãos. Vejam, outra coisa, a cura não era uma coisa privativa dentro dos templos. Não era só na casa de Simão. A cura se tornou totalmente pública. Olha ali, trouxeram todos à porta da cidade. Há uma universalidade. Se fosse hoje, seria dizer assim, no ambiente político, uma democratização da cura divina. Não é o que se falando? A cura divina se espraiou. Tem um político gaúcho que carimbou essa palavra, né? Ele ficou famoso por essa palavra. A cura divina se espraiou. É isso mesmo. Saiu de dentro dos prédios e se expandiu para tudo quanto foi lugar. Meus irmãos, está à nossa disposição pedir ao Senhor. Crê no Senhor, não delegar em primeira instância. Porque há um grande poder à nossa disposição, tanto para questões espirituais, quanto físicas. Não, eu não quero ficar aqui separando o ser humano, fatiando o ser humano. Ah, isso é espiritual, isso é só emocional, isso é só corpo. Nós somos um todo interligado. Se o teu espiritual não funciona, sabe que vai estourar nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Se os teus sentimentos não funcionam ou funcionam mal, vai estourar no teu corpo. Nós somos um todo. por isso eu estou evitando. E o próprio Senhor não quis ficar fatiando, ele curou endemoniados e doentes corporais. O Senhor entendia o ser humano assim, e realmente somos assim, irmãos. Quantos de nós, às vezes, está doente, um problema de estômago, aí vai lá e vai no médico e toma omeprazol, né? É aquele remedinho que quase todo mundo já tomou. Eu não estou receitando, viu? Nem posso, ninguém pode. Para isso tem os médicos. E você toma meses e meses e meses e não fica curado. Meu irmão, teu problema de gastrite, ele apareceu no estômago, mas a origem é outra. É incomodação, é incomodatite. E de repente as incomodatite tem nome de pessoas, só bota o tite no final, né? Fulano, tite, né? É os nossos problemas de estômago, a origem é outra. Tem um verso da Bíblia lá no Salmo 32 que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos. Onde é que estourou a doença? Do pecado não confessado. Nos ossos. Todo mundo tem problema de osso, então o pastor tem pecado escondido. Eu não disse isso. Mas enquanto, diz a palavra, enquanto eu não abro o meu coração para Deus, ou até mesmo a minha confissão para alguém, está surgindo um problema em toda a parte esquelética nossa. Mas pastor, isso será verdade? O Salmo fala. E o Salmo é palavra de Deus. Não é invenção de Davi ou dos outros salmistas. Igualmente, estou dizendo, todos os problemas de ossos é problema de não confissão? Não, pode que não. Mas eu entendo que uma boa parte é. Por isso, você está me ouvindo, você está ouvindo a palavra, fique guardando no seu coração, meditando. Ah, mas pastor, eu não concordo. Não discorda de mim. Pelo menos medita, porque a chance de o Espírito, se você imediatamente se fecha, o Espírito Santo não consegue fazer mais nada. Mas se você diz, bom, será que essa palavra de Deus tem razão? Pelo menos deixa a porta entreaberta. Se você não consegue acreditar nisso, pastor, mas não fecha a porta toda. Pelo menos fica, será que é isso? Aquele será honesto, não será desonesto, tá? Fica com isso guardado no teu coração. Medita, Espírito Santo, essas coisas de doença, as origens das doenças. Não tinha, Deus criou o ser humano sem doença. A doença veio depois do pecado, então. Quer dizer, todas as formas de doença, no fundo, tem uma origem nas nossas fraquezas. Nas nossas distâncias de Deus, nos nossos defeitos de relação com Deus, de relação com as pessoas, as nossas doenças têm origem lá. Por isso, se você andar bem perto de Deus, isso eu tenho convicção que eu vou te dizer agora, tu tem muito menos chance de adoecer. Alô? Abraão foi um homem que andou muito perto de Deus. Morreu de velho. Moisés foi um homem que andou muito perto de Deus. Morreu de velho. Eu entendo, irmãos, que a nossa amizade profunda com Deus, teu relacionamento íntimo com Cristo, a vida de Cristo, começa a operar no teu corpo. Teu corpo mortal. Nosso corpo que está aí, envelhecendo. Às vezes aparece defeitos. Porque nenhum de nós consegue fazer uma análise tão completa. Uma tomografia espiritual. Nós não temos esse tomógrafo. Ainda que nossa consciência nos ajuda bastante nisso. Mas nem nós, às vezes, temos ciência dos nossos problemas. Você tem ciência, conhecimento de todos os teus problemas ou de possíveis defeitos que estão em andamento e às vezes a gente não percebe. Pode ser que alguém percebe e não nos avisa. Por isso, quando alguém te avisar de um defeito, não briga com essa pessoa. Ela pode estar sendo uma grande ajuda para você. Mas normalmente a gente se fecha, né? Alguém aponta um defeito, ah, esse cara não gosta de mim. Não é isso, meus irmãos. Essa pessoa estava sendo uma bênção para ti e você já fechou a porta para ela também. Para a grande informação que ela estava te dando, não fecha a porta. Pode ser que a pessoa tenha razão. Assim como você está ouvindo agora a palavra de Deus, não fecha a porta para nada que está ouvindo. Olha aqui, o Senhor foi na sinagoga, foi na casa do Pedro, foi nas ruas. E todo mundo era abençoado. Eu entendo uma outra coisa. Onde chega o reino de Deus, onde você entra no reino, bota os valores de Deus na sua vida, a tua vida vai melhorar. Mas pastor, não está melhorando por quê? Continua a pesquisar, tem alguma coisa errada. Ah, pastor, isso é muito duro. Pesquisa, tem alguma coisa que não está ainda, não está tudo certinho, tem alguma coisa errada. Ou contigo, ou dentro do teu contexto familiar, ou às vezes alguma coisa que até pode vir dentro da família maior, de geração em geração. Começa a pesquisar atentamente, peça ao Espírito Santo, me ajuda Espírito Santo. Por que as coisas não estão fluindo bem? Por quê? Porque a vida, de novo, não dá para a pessoa ficar fatiando ela. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu estou muito bem com Deus, mas estou mal com meus irmãos. Não, isso não é possível. Eu estou muito bem com Deus, mas está tudo errado na minha profissão. Não é possível, irmãos. Eu não consigo acreditar nisso. Você acredita nisso ou não? Que está bem com Deus e tudo errado na profissão? Não pode. A vida é um todo. E aí eu digo, é você e Deus, você e família, você no ambiente igreja, você e a sociedade aí fora, você no seu trabalho. A vida é um todo, irmãos. Não dá, eu sou um super crente aqui na igreja e lá com o meu patrão eu sou um diabo. Não, isso não existe, irmãos. Se você é um bom crente aqui dentro, você vai ser ótimo lá com o seu patrão. Ou lá com seus vizinhos. Porque a vida não dá, volto a dizer, não dá para fazer ela segmentada. Ou como se fosse uma grande pizza, um pedaço é bom, um pedaço é ruim. Não, a pizza tem que ser toda boa, viu, irmãos? Essa parte é boa, aquela é boa, aquela é boa. Nossa vida tem que ser assim. E aí nós chamamos para questões espirituais. Anda com Deus. Perto de Deus, eu gosto muito daquela oração de Davi, que ele dizia, Senhor, sonda-me. Olha, pedir para Deus colocar uma sonda dentro de nós. Inventaram há poucos tempos aquela sonda de ver o estômago, né? Aquele que antigamente não era sem anestesia. Quem fez aquela sem anestesia? Ao vivo, engolia um cano, né? E aí o médico olhava lá dentro. Hoje já é mais anestesiado, já o cano mais fino, está tudo mais tranquilo. Para fazer uma sonda no estômago, tem outros exames ruins ainda até hoje, mas a sonda não é agora para a área física. Davi dizia, sonda-me, Senhor, meu coração, minha mente, e vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Para pedir isso para Deus, tem que ter coragem. Deus, olha lá dentro de mim, esquadrinha-me. Deus, faz dos meus pensamentos como se fosse um quadrado. E esse quadrado está todo em pequenos pedacinhos. E analisa pedacinho por pedacinho, Senhor. E vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho torto, algum caminho que te ofende. E depois Deus me mostra isso e me leva para o caminho eterno. Você tem coragem de fazer essa oração, meu irmão? Olha, uma oração para crente de verdade. Mas crente de verdade pode não estar com tudo perfeito. Mas ele tem um coração honesto diante de Deus e está caminhando para a perfeição. Está caminhando para a perfeição. Deus quer curar coisas dentro de nós, sentimentos ruins. Deus quer curar. Nós fomos criados sem sentimentos ruins. Ciúme, inveja. Pega esses sentimentos, eu chamo de sentimentos baixos. Medo. E aí nós podíamos fazer uma longa lista. Nós fomos criados sem isso. Não tem por que manter isso. Luta contra isso, meu irmão. Nós fomos criados sem doença, lá no início, na origem de todas as coisas, sem doença. Então, quando tem doença, nós lutamos contra. Você sabe que você luta contra. Você luta contra a doença ou não luta? Se você toma remédio, você luta contra a doença, está certo? Se você vai no médico, faz um exame, você está lutando contra a doença, muito bem, está certo? Mas hoje à noite estamos falando de um grande aliado na luta contra os males espirituais, males sentimentais e males físicos. O nosso maior aliado é o nosso Criador. É o nosso Criador. Tu acredita nisso que eu estou falando? Acredita? Amém? Vamos ficar de pé e falar com Deus? Amém, Deus. E se você está doente, qualquer mal, você gostaria de orar, pode vir aqui à frente. Eu quero te convidar, se você tem uma doença, chegue aqui. Vamos tirar as primeiras cadeiras, isso, faça o favor. Se você tem uma doença, eu não vou descer aqui de cima, mas vou orar aqui de cima por ti. Eu creio que assim como você vai no médico e se expõe ao médico, você dá um relatório para o doutor, para ele poder fazer algum diagnóstico. Vem aqui, te expõe para Deus, eu não vou pedir para você falar nada para mim, porque humanamente eu não posso falar, fazer nada por ti, mas espiritualmente a gente pede para Deus fazer. Pode vir, irmãos. O amor de Deus se manifesta trazendo cura, trazendo libertação na área também espiritual. Eu não convidaria vocês a chegarem aqui se eu não acreditasse de todo o meu coração que o Senhor Jesus é o mesmo. Ele curou na sinagoga, ele curou na casa de Pedro, ele curou lá na porta da cidade. Toda a cidade foi lá. Eu poderia dizer para vocês, procurem os médicos. Poderia, talvez todos já procuraram. E volto a dizer, isso não é pecado. Mas eu estou fazendo um convite maior do que procurar um médico. O médico dos médicos. Podem ir chegando. E eu quero convidar antes de vocês pedirem propriamente a cura. Peçam, Deus, o que me causou? De onde veio essa doença? Por que ela veio sobre mim? Ela apareceu num órgão, num osso, no músculo, na mente. Mas provavelmente ela tem uma outra origem, que às vezes nem você sabe. Deus, tudo que nós podemos fazer juntos agora, toda a igreja ajuda a orar, é clamar em favor desses queridos irmãos e irmãs que estão aqui. Envia o teu poder, Senhor. Envia o teu poder. Que cura ali onde apareceu a doença, mas também cura mais profundo. Cura o espiritual. Porque nós vimos que a primeira vez que apareceu doença no mundo, primeira vez foi depois da queda, que o homem se afastou do Senhor. Portanto, faz-nos chegar mais perto de ti sempre. Você pode pedir isso para Deus? Deus, me ajuda a chegar perto de ti. Não queremos, Deus, só aquela cura da superfície. Mas queremos uma cura das causas, da profundeza, Senhor. Talvez coisas que nós nem temos conhecimento de nós mesmos. Mas eu peço, libera o teu poder. Como diz a tua palavra, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus trará vida aos vossos corpos mortais. Libera a vida, Senhor. Libera a vida sobre esses amados. libera vida no corpo deles, também vida espiritual para eles. Eu te peço, junto com toda a igreja, Senhor, também se tem alguém que tem uma causa de doença, trazida por um espírito maligno, um demônio que traz doenças fora desse lugar, e você pode dizer, fora da minha vida, doenças que médicos não acham, exames não revelam, doenças de cunho espiritual, ainda com aparência no corpo. Agora, se você tem uma dessas, você pode dizer, fora da minha vida. Você está sempre doente, sempre doente, sempre doente. Não, você pode dizer, Deus, eu te peço a minha herança. Essa herança que eu já posso desfrutar na vida, porque na vida eterna, a herança da cura, eu não preciso mais, Senhor. Porque lá será um corpo espiritual. Eu preciso dessa herança agora para viver bem. E levar o teu reino adiante com a minha saúde, Senhor. Você quer saúde para fazer a obra de Deus? O reino de Deus vai ganhar com a sua saúde. Você pode dizer isso para Deus? Sim, Senhor. Teu reino ganha com a minha saúde. Cura, Senhor, doenças do sangue. Doenças dos ossos, coluna. Você agora que está aqui na frente. Ou mesmo você que não veio. Pode colocar a mão no local da enfermidade. Pode colocar a mão no local. E se são muitas doenças, coloca a mão em cima da sua cabeça. Se você tem duas, três, quatro, cinco doenças. Porque a sogra do Pedro, na medida que ela foi curada, imediatamente, ela passou a servir Jesus e os apóstolos. A cura tem esse propósito. De você servir na obra. Além de te dar saúde boa. Libera teu poder, Senhor. Problemas de coração. Problemas no cérebro, Senhor. Problemas em músculos. Problemas em ossos. Faz a obra, Senhor. Nós te pedimos. Porque queremos. Que o Senhor quer nos dar saúde. Saúde no corpo e paz na nossa alma. Faz a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.